Está a gravar, né? Yeah! Nigga Ava! Boy de Nox! É giro, guys! E... Que tu vai cantar, né? Não vai. Por quê, pá? Tem corre de pajé, não sente magé. Nasci com lindas pombinhas que tem gé. Peguei e pujé, no prato magé. Pouco por isso vou repetir magé. Ô nigga fogé, o lema hoje. Assados e cozidos é só pra nojé. Hoje, nossos planos gé. Nada de exagero, nigga, só frango gé. Fim da semana nesses bares, capoeira cheia. Vazio não saio, nigga, só de barriga cheia. Eu quero a mesma que vista jogar cheia. Já não aguenta, nigga, minha garrafa cheia. Esse record é uma festa. E pelo número de gente matei outro frango. Uma nigga tá indo rasta. Se contava três, conta dois, porque outro frango. Peixe eu disse não, Biro eu disse não, Smoke disse não, Devagar também não, Ava disse não, não porno, tipo porno, Ué de corno. E essa cena é bem quente, tipo forno. Deixa bebê em paz, a resposta é a forno. É um jogo, nigga, cena de pontos. Enquanto marcas golos, eu marco em pontos. Enquanto churrasco na sua panda, nigga, saiba que eu sou quero. Se montou pira, me não importa, porque eu sou quero. Frango, frango, nigga, eu sou quero. Frango, frango, nigga, eu sou quero. Eu quero frango. Uma nigga como crazy tão rápido. Como não pegar mais contas dizem nigga wildo. Fuck that shit, look that chick. Tem uma coxa que alimenta toda do click. Não custa pegar, nem precisa correr. Frango não foge, presa bem fácil. Não precisa ter nem swag, nem sequer ter um bom chova, presa bem fácil. Vem ver, digo não, já não tenho atenção pra essa cena. Não ligo pra essa cena, yeah. Motor a gasolina, não entrei nessa vida de fumo. Até parece lenha. Então traga-me frango cozido, grelhado, bem apimentado. Com faca e garfo e a parte do rap que eu gosto. Eu falo das fitas, das inhas, dos seus levantados. Das fitas no prazo, novas no mercado. Sem quilometragem, eu sacudo a embalagem. Eu sacudo a embalagem. Eu sacudo a embalagem. Eu sacudo a embalagem. Mamãezinha, te fez bem. Ontem só era neném, hoje já virou frango. Eu só quero é comer. Olha só, maniga, como cresce tão rápido. Como não pegar em cotas, dizem nigga. Eu churrasco na sua panda, nigga, saiba que eu sou quero. Se montou pira, me não importa, porque eu sou quero. Frango, frango, nigga, eu sou quero. Frango, frango, nigga, eu sou quero. Eu quero frango. Sua panda, nigga, saiba que eu sou quero. Se morto vida, me não importa, porque eu sou quero. Frango, frango, nigga, eu sou quero.